não tem fim, vem se ligar, vem dançar, é aqui que é assim. Rádio Floresta FM, a trilha do seu coração, a sintonia certa, sempre alta no som. De manhã até a noite, nossa vibração é forte. Rádio Floresta FM, é sua melhor sorte. Doe sangue, compartilhe vida. Atenção! Se você for doar sangue, não pode estar com febre, grávida ou amamentando. Se você estava em viagem ou residindo no exterior em países com áreas endêmicas para doenças como malária ou com existência de alguma outra doença sazonal, também não. Sangue salva vidas. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Se você quer rentabilidade e segurança para aumentar suas conquistas ou formar uma reserva para o futuro, conheça as diversas opções de investimentos do Sicoob. Além de garantir retorno e proteção para o seu dinheiro, ao investir no Sicoob, você fortalece sua cooperativa e contribui para a economia da sua região. Fale com o gerente. Invista com os valores do cooperativismo. Invista no Sicoob. Saiba mais em sicoob.com.br. Casar e dar uma festa? Ou fazer a viagem dos sonhos? Trocar de carro? Ou comprar um imóvel? Com o Sicoob Consórcios, investindo um pouquinho por mês, você conquista muito. O Sicoob Credicop tem diversos grupos, com taxas atrativas e parcelas que cabem no seu bolso. E o melhor, sem juros. Aproveite! Passe agora mesmo no Sicoob Credicop e faça um Sicoob Consórcio. Sicoob Credicop. Faça parte! Pegada sertaneja! Olá pessoal, chegou a hora de entrar de cabeça na vibe sertaneja mais animada do rádio. Então aumente esse volume aí que a gente vai sacudindo aqui com as melhores do sertanejo pra você. Pegada sertaneja!